posição Caju. Decola pistão no zero com a primeira curva à esquerda. Transponder 5-1-1-2 e o controle Salvador 120.8. Autorizado, Márcio Jones, 3-0. Decola da 1-0, curva à esquerda. Curva Caju para a outra luz. Foi com o controle 208, aciona 1-1-2 com 5-9-4. 994, apenas confirmando nível de voo 350, ok? Beleza, 350. Correto, chame pronto, gol no 994. Maravilha. Utilizou o gol 1-8-9-6. 8-9-6, chame 12, 1-8-9-5, boa noite. 1-8-9-5, boa noite. Luiz Quinhaquitango, desça 2 mil pés, livre LS, X-Ray, informe estabilizado. Salvador, boa noite, gol 8-9-6, final da 1-0, nós estamos... Gol no 896, ajuste no 097, autorizado pouso pista 1-0, vento variável com 4 nós. Ciente, tem pouso autorizado 1-0, gol no 896. No 896, apenas corrigindo o ajuste, agora é 1-0 no 6. 1-0 no 6, 1-896. 896 no solo aos 37, vai livrar sua direita, após prossegue táxi via Alfa, chama a Juliette. Livra direita, prossegue via Alfa, reportando da Juliette. Gol 1896. Gol 1805, confirma o horário do plano. Gente, aguarde um minutinho para conferir aqui no sistema. Web 6746, identifique, chegada Mari, desça ao 050. Desça ao Mari 050, pode baixar, senhor. Autorizado. Obrigado, chave 050, desça ao 050. Não chegou nada aqui no sistema ainda, eu entrei em contato com o Centro Recife e também o mesmo não recebeu. Eu pedi ao senhor que entre em contato com a companhia novamente para poder reenviar esse plano para a gente aqui com o plano de voo, entrar em contato com o plano de voo também para enviar para a gente aqui. Salve, boa noite. Vou dar cima. O 7 no 4, no 02, autorizado, chama para ataque. Tomara o ataque. Corre, 7 para o final, na frente, vai ser para o 15 Tango, corrigindo o final da 1 no 0, ok? Confirmando a intenção, 1 no 0, 1 no 7. Tomando 1 no 0. 7, o 15 Tango, ajuste a 1 no 0, 1 no 7. Está autorizado, pouso pistão 1 no 0, vento variável com 3 nós. 4 e 3, o 15 Tango, 1 no 0. Golf GX na ponte 7, ao término do reboque. Gente, o Golf Fox no 07, término do reboque, frequência livre, bom dia. Ok, Golf Golf X, bom dia. Juliette, voo 896. Boa noite, 9 vai manter posição antes da Juliette, portão previsto ao 02, ok? Tem o tráfego da companhia iniciando o pushback. Juliette vai manter, voo 896. Três, 891, muito boa noite. Identifique chegada Bonfim. Desça para 4.000 pés, 1.016 é o ajuste. Bonfim, 4.000, comigo. 7, boa noite, 05, só um minutinho, estou entrando em contato com o plano de voo. Salvador, TAM 3170, destinação 1070, gente da informação, Charlie. TAM 3170, identifique, chega da Mari, desça ao 060, voando para o Editap. Ficou na Mari, descendo ao 060, voando para o Editap, o TAM 3170. No solo aos 44, confirme o pátio. 45, estou. Sente o Whisky Tango, prossegue táxi via Alfa, ingressa naquilo, pátio 3. Reporte para ingresso, pátio principal, Whisky Tango. Essa aquilo, pátio 3, vai reportar para ingresso, pátio principal, Whisky Tango. Gol no 7 no 4, faça o print do cheque aqui do Metro Rádio, frequência a transmissão muito baixa, ok? Copa você agora? Fala assim, alto e claro. Eu copiei 1 no 4, 1 na bola, 1 hora e 50, confere, confirma a alternativa. Alternativa é 7 Recife, utilizar ataque à sua direita via Índia no ponto de espera. É forte, pronto, ajuste 1 no 0, 1 no 6, gol no 7 no 4. O gol no 896 prossegue a retaguarda do Boeing da companhia para o portão 02. Sete para o 02, gol no 896, retaguarda do Boeing. Gol no 805, eu solo a torre voltando. Prossiga, senhor. Sete, eu entrei em contato com o plano de voo e o mesmo reportou que não tinha nenhuma DLA lá no sistema deles, ok? O plano estava mesmo para as 2h50. Só um minuto. Eu tive contato com a torre de Salvador. Confirme autorização para a CBLE. O trip, a frequência da torre é 1895. O trip 5317, autorizado, pré-autorizado Belém 380, aguarde para a cópia. Belém 380, aguardando. Whisky Tango autorizado, ingresso pátio principal, vai contornar o pátio após prosseguir via Lima, Mike na Quebec e reporte novamente. Salvador, gol no 7, no 4, quanto espera dar 1-0, pronto. 3170, desça para 3.000 pés, 2016. 3.000 com 2016, tá 3170. Tá 3891, no número 3, na aproximação, reduza para 230 nós. Foram 7 no 4, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento variável com 3 nós. O Skyeng está autorizado cruzar a pista na 735 para o pátio 5. O Skyeng é ponte pista livre. O gol no 7 no 4, decolado aos 49, controle agora 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Trip 53 no 7, pronto para a copa. No 7 no 4, decolou na pista. 714, contato radar, subou 230, saída Puca. Vindo para 230, na saída Puca, gol no 714. Pistão no 0 com a primeira curva à esquerda, transponder 5-1-1-5 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado, é porte no pátio 5. Sente o esquentão, frequência livre estacionária, bom dia. 53 na 7, sempre atualizado Belém, 380, via 3,41, decola no texto da Momo, após código de prova. Com curva esquerda, transponde 5-1-5-4-2-0-8. Correto, tinha ponto 53 na 7. Informação Delta, guarde cópia. Guarda. Estabilizou no LAC 6746. 6746, chame 12 no 895. 1895, ó. Foi Salvador, Webjet 6746. Eu peço de beleza, portão 3170. Reporte, baixar travado. 0096, baixar travado, já está, 6746. Gente, 6746, está autorizado pouso. Pistão 1-0, vento variável com 3 nós. Eu e pouso 1-0, 6746. Está 3152, ponto para a cópia? Pronto, autorizado, Maceió, Upper Whisky 58, nível de voo 330. Saída Puca, transição Caju. Decola pistão 1-0, primeira curva esquerda. Transponder 5102 e o controle Salvador 120, decimal 8. Sete, aponto, tá na 3152. Quatro mil, tá 3891, mas tem pro 2 8891, desça para 2000 pés, 1016, aguardando o último vetor para o lote. 2016, tá 3891. Nós vindo para o localizador esquerdo 150. Pro 150 para o lote, eu tenho 3891. Exato, 5317, aporte pronto para o táxi. Seja atualizado, 5317 já para trás. Jet 6746, nos solos 56, livrando à direita, pode prosseguir táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 056. 3170, 2 milhas e meia do externo, visual com a pista. Afirmativo. Torre, no 895, boa noite. 1895, tá 3170. Autorizado o procedimento, tá 3891, já no localizador. Autorizado prosseguir no ILS. X-Ray 3891, reduza para aproximação e chame torre no 8, decimal meia dúzia. Autorizado LS, em redução 18, confirme 18, meia dúzia? São 118,95. Ah, 118,95, obrigado, uma boa noite. Chegou o 896, informação Delta. 896, Delta, ajuste 1016, guarde para a cópia. Guarda. Chegou no 805, tô aguardando a resposta que esse GNA me ligou já e tá aguardando a resposta também de outro setor e vai me ligar para confirmar. Torre Salvador, muito boa noite, Otan 3891, passando sim para baixar, travado visual. Otan 3891, continua a aproximação, tráfego da companhia está pousando neste exato momento, ajuste 10, no meio, aguardando pista livre. Gente, aguardo a pista livre, Otan 3891. Prezado táxi, sua direita, via Índia, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 10, no meia, trip 5397. Direita via Índia, prezado táxi, 5397, contra a Tá levando a pista, só 3170. 3170 no solo aos 0400, Protect Taxi via Alfa, chamante a Juliette. Alfa, a Juliette chamaria, só 3170. Tá 3891, autorizado pouso, pistão no zero, vento variável com 3 nós, check o trem. Teve pouso, baixou e travou, pode estar. 3891. Trip 5317 ali, mantém cabeceira no zero.